Radio MKNCL 96.2. Electra Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Argentina 96.2.

Electra Live. Chris Space. On Radio Arkansas 96.2. Why do we find? Yeah.

que tira y no se cansa de tirar. Corazón que nunca está triste, viento que hace a la alegría. Electro Live on Radio Arkansas 96.2. Walker Live. Chris Space. On Radio Arkansas 96.2. We'll be right back.

Space. Yo te quiero. After this, the after party, do what you wanna do. la corriente, un chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Subiendo la corriente, un chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene coro tu lado.

Chris Space on Radio Against the 96.2. Yeah. go, here we go. We'll be right back.

Dernier pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Sortez couverts. Ciao. Radio on KCL 96.2. O presidente ucraniano avisa que a Rússia está a preparar novas ofensivas em Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. No entanto, reconhece que um cessar-fogo parcial é positivo e mais um passo em direção à paz. Mas deixa um aviso, conversações sem a Ucrânia não vão produzir resultados. Nós apoiamos todos os passos rumo ao fim da guerra. Mas para podermos apoiar, temos de perceber exatamente o que estamos a apoiar. Quando o presidente Trump tiver tempo, ele é um homem ocupado, mas quando tiver tempo pode ligar-me em qualquer altura. Tem o meu número. Estamos prontos para falar dos próximos passos com muito gosto. Antes, numa publicação na rede social True Social, Donald Trump classificou a conversa com Vladimir Putin como muito boa e produtiva. O presidente norte-americano